Obrigado aos irmãos Louvor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de quinta-feira. Estou aqui de novo, sou eu mesmo, Isaac, para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem comigo ali em Êxodo 17, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo capítulo 17, versículo 8. E o tema da pregação de hoje, o título em si, é Vencendo com uma Ajudinha, e logo mais vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, Êxodo 17, versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Até aqui. E por que eu digo nessa noite que o título dessa mensagem é Vencendo com uma Ajudinha? Bom, está todo mundo em clima de Copa do Mundo, né? Quantos aqui têm acompanhado alguns jogos da Copa do Mundo? Levanta a mão só para ter uma ideia. A maioria, talvez, algumas meninas que são menos desinteressadas por futebol. Mas vamos dar uma contextualizada no que tem acontecido nesses dias. Quem nunca disse depois de um Grenal, por exemplo: Ah, vocês venceram com a ajuda do árbitro, ou vocês venceram com uma ajudinha do jogador que fez um gol contra, ou vocês venceram por causa de um goleiro como Dida. Frangueiro e Dida é quase sinônimo, né? Mas vocês venceram por causa do goleiro que levou um frango. Bom, essas são algumas ajudinhas que num Grenal a gente sempre fala uns para os outros. E aproveitando esse clima de Copa, vale lembrar alguns fatos, e quem está acompanhando vai lembrar. Quem não está acompanhando, tenta aí pelo menos imaginar. No primeiro jogo da Copa, um jogador chamado Diego Costa, que é brasileiro e optou em jogar pela seleção da Espanha, simulou um pênalti contra a Holanda. E o juiz foi lá e deu o pênalti. Depois a Holanda acabou vingando, né, já a derrota da final da Copa de 2010, e o pênalti roubado, e aplicou uma goleada de 5-1, se eu não me engano, para cima da Espanha. Bom, no segundo jogo foi mais vergonhoso ainda. Foi México e Camarões, não sei quem lembra, e o juiz anulou dois gols do Giovani dos Santos de uma forma ridícula. Depois, chegando no jogo do Brasil, também teve uma ajudinha por parte do árbitro. Quem lembra do primeiro gol do Brasil? Não, segundo gol do Brasil, o nosso super centroavante chamado Fred, ele sofre um pênalti, o juiz assinala o pênalti, e depois de o pênalti ser assinalado, o Fred, como bom crente que é, agradece a Deus por ter enganado o árbitro, não é verdade? Não sei se todo mundo prestou atenção nessa cena. Só eu prestei? Eles não houve pênalti. Oh, depois a gente pode discutir sobre isso. Mas não me pareceu pênalti. E depois ele ergue as mãos para o céu e diz: Muito obrigado, Senhor, porque eu acabei de enganar o árbitro. Mas enfim, esse não é o assunto da noite sobre mentira ou não mentira no meio dos cristãos. Mas é algumas coisas que a gente tem vivido nesses dias com relação a vencer com uma ajudinha. E por isso eu estou falando sobre Copa do Mundo, porque nesse texto bíblico que a gente acabou de ler, a gente vê que alguns personagens acabaram vencendo com uma ajudinha. Não sei se vocês notaram, Josué ganhou sim a batalha contra Amaleque com uma ajudinha. Um grande amigo meu sempre diz, Deus não joga, mas fiscaliza. Não sei se isso é verdade ou não, mas é o que a gente viu um pouquinho nessa história de Moisés e Josué na batalha contra Amaleque. Agora, eu gostaria que antes de a gente entrar propriamente no texto e no que a gente tem para essa noite, a gente desse uma olhadinha no contexto. O que estava acontecendo antes na batalha de Moisés e Josué, Arão e Ur contra Amaleque? Se vocês lembram rapidinho do livro de Êxodo, fala sobre a saída do povo de Israel do Egito. Lá no capítulo 13, versículo 17, diz que o povo de Israel saiu do Egito. Após 400 anos de escravidão, isso diz no 12:40 ou lá em Gálatas 3:17. Bom, 400 anos escravos é bastante tempo. E o que eles mais queriam ser eram pessoas livres. Viram o mar se abrir, depois viram as águas amargas se tornarem em doces, depois eles viram o pão que veio do céu, chamado maná, depois eles viram as codornizes e, por fim, a água que saiu da rocha, que está nesse mesmo capítulo que a gente acabou de ler. Mas, de repente, então, aparece um tal de Amaleque querendo uma briga. Moisés deve ter pensado, né? Poxa, não tem mais nada para acontecer, né? A gente atravessa o mar, chove passarinhos para a gente comer, cai pão do céu, sai água da rocha e agora tem um rei querendo batalhar contra nós, que não temos um exército. Se a gente parar para pensar, o povo de Israel recém tinha saído do Egito e não possuía um exército. A única coisa que eles sabiam fazer era construir tijolos. Talvez algumas outras coisas, né? Mas o que a Bíblia relata é que eles construíam tijolos lá no Egito. Eles não possuíam um exército. Então, Moisés, lá no versículo 9, diz para José, bom, vai para a batalha, escolhe alguns homens e vai para a batalha. E aqui eu gostaria de ressaltar o primeiro ponto da mensagem de hoje, que é para nós vencermos as nossas batalhas, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Prestaram atenção? Moisés não foi para a batalha, mas não era Moisés que estava à frente do povo de Israel? Mas ele não estava sozinho conduzindo o povo de Israel. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária, ela é em comunidade. Esse ano a gente tem falado na nossa igreja em a gente ser um lugar seguro, e esse é o primeiro princípio, a gente poder contar com outros irmãos e dizer, bom, a gente está junto nessa caminhada, a gente está junto nos tempos bons e nos tempos ruins. Parece chover no molhado o que eu vou falar agora, mas a gente precisa ir além dos cultos. A gente precisa estar numa célula, a gente precisa ir no grupo de oração toda sexta-feira de manhã, a gente precisa discipular alguém, a gente precisa ser discipulado, a gente precisa frequentar a rede jovem, a gente precisa ajudar no projeto Semear. Bom, tantos exemplos a gente podia dar. A caminhada cristã não se limita só a vir no culto quinta, não se limita a vir só no culto domingo, mas sim estar envolvido com outros irmãos, caminhando lado a lado. E com isso eu não estou dizendo que a gente precisa ir em todos esses programas. Ah, eu vou numa célula, eu discipulo alguém, eu vou na rede jovem, vou no projeto Semear, vou sexta-feira no grupo de oração. Bom, provavelmente depois a gente vai ter que aconselhar você sobre problemas familiares ou no trabalho, né? Porque alguma coisa não vai estar fazendo direito. Mas tente se envolver, se você ainda não se envolve, em algo a mais do que somente os cultos. Porque para vencer as nossas batalhas, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Você precisa de um Josué em meio à batalha, assim como Moisés. E eu não sei por que Moisés mandou Josué para essa batalha, que é a primeira batalha que surge depois que eles saem do Egito. A Bíblia também não diz por que Moisés mandou Josué, mas eu acredito que Moisés talvez estava já um pouco cansado. Porque dentro do contexto que a gente olhou, eles passaram por muitas dificuldades. O povo já tinha reclamado bastante. O povo já tinha como a gente diz, azucrinado Moisés bastante. Talvez ele disse, eu não vou conseguir ir para essa batalha. Então vai Moisés. E nós, como cristãos, na caminhada cristã, a gente precisa também de alguns josueses, se é que existe o plural de Josué, durante a caminhada cristã, para que possam enfrentar batalhas conosco. Pessoas para quem você pode dizer, cara, me ajuda a passar por essa batalha. Seja em oração ou seja em ação. Pessoas em quem tu pode te agarrar e passar por meio dos tempos difíceis. Porque para nós vencermos as nossas batalhas, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Ponto número 2 que eu queria falar nessa noite. Procure uma ou duas pessoas que sejam o teu suporte. Quem aqui já ligou ou trabalha com suporte técnico? Levanta a mão só para dar uma olhada, para ver se eu não tô. Nunca ninguém ligou para o suporte técnico. Cartão de crédito quando dá problema, essas coisas, né? Que é bem comum. Quase sempre dá problema, né, no caso. Bom, todo mundo já teve uma experiência com o suporte técnico. Bom, a vida cristã deve ser melhor que o atendimento do cartão de crédito. Mas é como se fosse um suporte técnico. A gente precisa de pessoas que façam esse papel de nos dar o suporte. E esse papel não é único e exclusivamente dos pastores. É também, mas é de cada um de nós. De estar ali para dar aquele suporte técnico ou espiritual, como vocês queiram chamar, para aquele irmão que está passando pela batalha. Por isso eu digo, procure uma ou duas pessoas que possam ser o teu suporte ao longo da caminhada cristã. E eu gostaria que vocês me acompanhassem até Efésios 4. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Efésios 4. Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Durante muito tempo, esse versículo pode ter sido lido ou interpretado de uma maneira pejorativa, ruim. Quando diz ali, com humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. Bom, talvez alguns liam e diziam, ah, tá aí, encontrei na Bíblia, por que eu tenho que aguentar aquele irmão que é um mala, né? Ou aquele irmão que enche o meu saco. A ideia de suportando ali é justamente de ser suporte, de apoiar, né? Como um pedestal de microfone, por exemplo, sustenta um microfone. Ou como um macaco de carro sustenta um carro. Entendeu? De suporte, não de suportar, de ter paciência. Bom, o apóstolo Paulo nos convida a nós sermos suportes uns para os outros em amor ao longo da caminhada cristã. E por que será que ele disse isso? Porque quando a batalha é curta, quando a nossa dificuldade é curta, tudo tranquilo. Mas e quando ela se estende? A gente não precisa de um suporte? Moisés, eu acredito que ele começou bem. E o texto bíblico nos relata mais ou menos, mas a minha imaginação vai um pouquinho a mais. Eu acredito que Moisés começou orando bem alto, como aqueles irmãos que a gente tem que são bem pentecostais, com as mãos bem altas, gritando bem alto, clamando para que Josué vencesse a batalha contra Amaleque. Bom, no versículo 12 parece que ele já não estava tão fervoroso assim. Quer dar uma olhada? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e ele nela se assentou. Bom, pelo visto a batalha não foi tão curta assim. E já trouxeram uma pedra e ele já estava orando sentado. Parece a gente, né? Quando a batalha é longa. A gente começa a milhão, daqui a um pouco a gente já está sentado, né? Já está mais ou menos. Bom, e parece que a batalha foi mais longa do que isso. Moisés já não estava mais somente sentado, mas continua o versículo dizendo, Arão e Ur, versículo 12, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Bom, lá estavam Arão e Ur, literalmente como suporte, para que a batalha por Josué pudesse ser então vencida. Agora, minha pergunta é, e eu gostaria que você pensasse rapidamente, e se Arão e Ur não estivessem lá? Alguma sugestão? E se Arão e Ur não estivessem lá para sustentar, para literalmente ser o suporte, enquanto Moisés orava para que Josué vencesse a batalha contra Amaleque? Bom, talvez Moisés não teria aguentado, talvez Moisés teria se sentado no chão e apoiado os braços na pedra. Eu acredito que Moisés era um cara inteligente, ele teria achado uma saída. Mas se Arão e Ur não estivessem lá e os braços de Moisés tivessem desfalecido, porque ali no texto bíblico diz que quando Moisés abaixava os braços, Josué e o povo de Deus perdiam a batalha. Bom, talvez o povo de Deus teria saído do Egito, visto todos aqueles milagres que a gente falou, se abriu o mar, vim maná, vim codornizes, saí a água da pedra, mas teriam ficado pelo meio do caminho na primeira batalha. Por isso eu disse, procure uma ou duas pessoas que possam ser o teu suporte ao longo da caminhada cristã. E por que, que eu digo isso? Porque infelizmente eu vejo com frequência isso nos nossos dias. Pessoas que começam a caminhada da fé, como o povo de Israel, são libertos da sua vida passada, sua vida de escravidão, escravizados pelo diabo, pelo mundo e pela carne, e começam a caminhar. Às vezes estão até no nosso meio, dentro da nossa igreja. Vêm milagres, talvez não do tamanho ou das proporções que os israelitas viram, mas vêm milagres, vêm sua família sendo transformada, vem talvez um parente que eles estão orando se converter, sair das drogas, alguém ser curado de uma enfermidade grave. Ou seja, vem milagres, são libertos, vem milagres, mas por não terem ou não buscarem esse suporte, como Arão e Ur foram para Moisés, quando uma batalha se estende mais do que o normal, elas ficam pelo caminho. E talvez você possa parar para pensar e lembrar de tantas pessoas que começaram a caminhada cristã, começaram a ver milagres, começaram a ver Deus agindo na vida delas, e às vezes por não terem um suporte, e aqui a gente pode fazer uma meia-culpa, né, 50% e 50%, da gente às vezes não ser suporte para elas, e delas às vezes não procurarem suporte, elas acabaram ficando pelo caminho. Mesmo tendo experimentado a libertação da vida passada, e visto os milagres na sua vida ou na vida dos seus parentes. Lembre-se, a gente precisa uns dos outros. Como eu falei no início, a caminhada cristã não é uma caminhada solitária e nunca vai ser. Teve um antigo teólogo que disse, estudioso da Bíblia, que disse que fora da igreja não existe salvação. E parece meio contraditório, e o contexto que ele disse é um pouco diferente do que eu vou usar. Mas eu acredito que fora da igreja realmente não existe salvação. Se a gente não caminhar lado a lado, suportando uns aos outros, né, sendo suporte, e nos ajudando mutuamente através das batalhas, lá no mundo a gente não vai encontrar esse suporte. Em amor, a gente pode, como disse o apóstolo Paulo, a gente pode encontrar esse suporte em interesse, né? Ou seja, tem um prazo de validade. Mas em amor, só dentro da igreja. Assim como Josué precisou de Moisés durante a batalha, Moisés precisou de Arão e de Ur. Eles não estavam sozinhos. Pois é verdade que Deus sempre nos ajuda. Isso a gente não precisa falar aqui nessa noite. A gente sempre pode contar com Ele, sendo a batalha curta ou a batalha se estendendo por mais tempo. Agora, contar com os irmãos, somos nós que temos que criar esse clima favorável, para que eles possam vir e erguer os nossos braços. Se não houvesse um ambiente de intimidade, Arão e Ur provavelmente não iam erguer os braços de Moisés. Ou você sai erguendo os braços de qualquer pessoa que está aí na rua. Alguém está lá no trem segurando e tu diz, bah, o cara está cansado, eu vou suportar aqui o braço dele. Normalmente não é assim. Normalmente, quando se cria um ambiente favorável a ser suporte, aí sim nós podemos ser suportes um dos outros, porque a caminhada cristã não é solitária. Cultivando, sim, uma cultura de amor e de parceria. Esse suporte, como disse o apóstolo Paulo, tem que ser em amor. Se não for em amor, bom, acaba a paciência, acaba as esperanças, mas tem que ser em amor. Assim como Arão e Ur foram para Moisés, e Josué foi para Moisés também no meio da batalha.